Seção 67 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. A Poesia Popular no Brasil, de Silvio Romero. Silvio Romero, Sergipe, 1851. Discípulo de Tobias Barreto, Silvio Romero tem lugar saliente nas letras brasileiras como filósofo, historiador, investigador das nossas tradições, e neste particular os seus serviços são inestimáveis, estudando a poesia popular brasileira, os contos populares, o folclore nacional. Silvio Romero tem colaborado com quase todos os jornais do Rio de Janeiro e tem escrito grande número de trabalhos de história e literatura, filosofia, polêmica, política, etc. São suas, entre outras, as obras História da Literatura Brasileira, História do Brasil, ensinada pelas biografias dos seus heróis, Cantos Populares do Brasil, Contos Populares do Brasil, Filosofia do Direito, História do Direito Nacional, Doutrina contra Doutrina, etc. É lente das Escolas Livres de Direito e do Ginásio Nacional, pertence à Academia Brasileira de Letras, escolhendo para patrono de sua cadeira a Hipólito José da Costa. Na atual legislatura, 1899-1902, representa a sua província natal na Câmara Federal. A Poesia Popular no Brasil. Indicar no corpo das tradições, contos, cantigas, costumes e linguagem do atual povo brasileiro, formado do concurso de três raças que há quatro séculos se relacionam, indicar o que pertence a cada um dos fatores quando muitos fenômenos já se acham baralhados, confundidos, amalgamados, quando a assimilação de uns por outros é completa aqui e incompleta ali, não é coisa tão insignificante como à primeira vista pode parecer. Comecemos pela poesia. Quais são aí os agentes criadores e quais os transformadores? O agente transformador por excelência tem sido entre nós o mestiço, que por sua vez já é uma transformação. Ele, porém, tem por esse lado atuado também como autor. Os criadores são diretos e indiretos, e são as três raças distintas e o mestiço. Mas será verdade que os selvagens e os africanos possuíssem uma poesia que haja passado às nossas populações atuais? Nós o cremos, mas eis aí a grande dificuldade. Fala-se muito de uma decantada poesia dos índios dos três primeiros séculos da conquista. Poucos são os fragmentos coligidos. Ainda pior é o que se tem dado com os africanos. Demais, os hinos líricos e épicos cantados pelo povo brasileiro são vazados nos moldes da língua portuguesa pura e extrema. Como marcar o reino negro e vermelho em canções que afetam uma só forma? As dificuldades abundam. Incontestavelmente, o português é o agente mais robusto de nossa vida espiritual. Devemos-lhes as crenças religiosas, as instituições civis e políticas, a língua e o contato com a civilização europeia. Na poesia popular, a sua superioridade como contribuinte é, portanto, incontestável. Pertence-lhe entre nós todos os romances cavalheirescos, como Dom Infanta, Noiva Roubada, Bernal Francês, Dom Duarte e Donzilha, Dona Maria e Donarico, e outros que se encontram em nossos cantos populares do Brasil e que têm seus correspondentes nas coleções europeias. São ainda obra sua a maior parte das canções soltas em quadrinhas, que em Sergipe têm o significativo nome de versos gerais. As relações da raça superior com as duas inferiores tiveram dois aspectos principais. A. Relações meramente externas, em que os portugueses não poderiam, como civilizados, modificar sua vida intelectual, que tendia a prevalecer, e só poderiam contrair um ou outro hábito, a empregar um ou outro utensílio na vida ordinária. B. Relações de sangue, tendentes a modificar as três raças e a formar o mestiço. No primeiro caso, compreende-se de pronto que a ação dos índios e dos negros sobre o europeu não era muito profunda e radical. No segundo, a transformação fisiológica produzia um tipo novo, que se não eclipsava o europeu, ofuscava as duas raças inferiores. Na poesia popular, portanto, depois do português, é o mestiço o principal fator. Aos selvagens e africanos, que não são autores diretos, coube aí mesmo, porém, uma ação mais ou menos eficaz. Nos romances de vaqueiros há influxo mediano, e nos versos de reinados ou reisados, cheganças, congos, tangeiras, influência africana. Os autores diretos, repitamos, que cantavam na língua como sua foram os portugueses e os mestiços. Quanto aos índios e negros, verdadeiros estrangeiros e forçados ao uso de uma língua imposta, a sua ação foi indireta, ainda que real. Na formação da psicologia do mestiço, a que iam transmitindo suas tendências intelectuais, com todas as suas crenças, abusões, lendas e fantasias, é que se nota o seu influxo. A ação fisiológica dos cangues negro e indígena no genuíno brasileiro explica-lhe a força da imaginação e o ardor do sentimento. Não há aqui, pois, em rigor, vencidos e vencedores. O mestiço consagrou as raças e a vitória é, assim, de todos três. Pela lei de adaptação, elas tendem a modificar-se nele, que, por sua vez, pela lei da consciência vital, tendeu e tende ainda a integrar-se à parte, formando um tipo novo em que predominará a ação do branco. Pertence-lhe diretamente em nossa poesia popular todas as cantigas que não encontram correspondentes nas coleções portuguesas, como todos os romances sertanejos, muitas chácaras e versos gerais de um sabor especial. Nestas criações que chamaremos mistas, dá-se cumulativamente a ação das três raças e ao mestiço pertencem como próprios o langor lascivo e os cálidos anelitos da paixão. Contos populares do Brasil. Fim da sessão 67.